primavera, hanno fatto riflorare. Dai. Guarda capo che lui. Quando è la primavera che metto le qua al secondo segno, che si fanno il secondo barulho. Agora não, agora quando começa assim a arrefecer o tempo, começa a chover, começa a tirar a luz. Mas depois, quando começa a aquecer o tempo na primavera, arrume-se e faz para um barulho, vira um barulho. Conte-nos lá um bocadinho do seu dia. A que horas é que começa o seu dia? Às 5 da manhã. E acaba às 9, 10 da noite. Qual é a primeira coisa que faz às 5 da manhã? A primeira coisa que faz é alinhar o leite, tirar o leite. Mandei-me às 5 da manhã, 5 e um quarto, 5 e 20, comecei-me a ordenhar. Depois demora uma hora e tal a ordenhar. Acabo de ordenhar, vou aviar as borregas, vou aviar os carros lá tenho. E depois ponho-as a andar. Ponho o rebanho lá em cima, ponho no pasto. Depois venho abrir estas aqui e ponho no pasto outra vez. Depois, quando vai às 10 horas, 10 e pouco, vou para cima outra vez, estou até à tarde em casa, até às 3, 4 horas em casa. Depois, agora vim para baixo para abrir estas. Agora estou a andar numa cerca, num pequeno pastor. Agora aqui tem que se abrir de manhã à tarde. Agora aqui ela fica lá sozinha, pronto, um pequeno pastor lá. Agora aqui, pronto, tem que ter mais tempo. É uma vida negra isto. É muita hora de trabalho e os patrões não compensam isso. Mas meu amigo, olha, não sou preciso ganhar, tem que andar. Não tenho um dia de descanso? Tenho 2 dias por mês. 2 domingos por mês. Thank you. Agora pessoas é que não estou a contarem, mas são muito poucas. Mas já foi uma terra de muita gente, não é? Ah, pois já, foi ao Luís Antero. Foi de muita gente aqui, muito trabalho. Mas agora não há ninguém que trabalhe. Eu ainda vou, olha, ainda vou trabalhando, fazer aquilo que posso, vou mandar-me aqui à panela, trabalho com o mês, eu e a minha filha. E faço aquilo que posso. E é assim, há pouquinha gente, não sei. Ali embaixo também são um pouquinho a gente, e aqui também. No verão está muita gente. Agora, deste tempo de inverno, não. Quem é que quer trabalhar, Luís Antero? Ninguém quer trabalhar, hein? Dão a uns e aos outros não dão. Quem não trabalha, dão-lhe o dinheiro. Quem trabalha, não lhe dão. Eu trabalho, ainda faço, ainda cultivo as batatas e o feijão e tudo. Só mando trabalhar por trator. Mas faço tudo por minha mão. Por minha mão, faço por minha mão e a cavar as batatas. Tenho galinhas, tenho frangos, tenho tudo, faço tudo por minha mão. E há quem possa fazer melhor do que eu e não faz. O melhor da serra é o vento que passa agitando os ramos e oferece a todo momento o ar puro que respiramos. O melhor da serra é a paz, o cantar da passarada, o sossego que nos traz a vida mais reposada. O melhor da serra é estar por dentro da natureza, ouvi-la, saber amar e ter um pão sobre a mesa. O melhor da serra é ouvir o vento a assobiar, a chuva mansa a cair e o sol divino a enxoar.